vocês. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de Valtures em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião.